God gave us the power. Let's see what we use it for. Drag ourselves out more. Cause you can see what we're striving for. Este é o podcast Reef Service e eu sou o One. E o podcast de hoje vai ser mais um dedicado a lançamentos de 2017. E sem mais delongas, vamos iniciar com o segundo álbum do projeto Sweet & Lynch. Michael Sweet e George Lynch. Estamos a falar de dois dos mais importantes nomes da cena do hard rock dos anos 80 e, daí para a frente, também mantiveram uma carreira prolífica. E do álbum Unified vamos ficar com a música Make Your Mark. Para vocês, Sweet & Lynch, Make Your Mark. Sweeten Lynch. Continuamos o Riff Service com nomes que são conhecidos da cena do hard rock e do heavy metal. E continuamos com Rich. E do álbum Ignited ficamos com a música Meltdown. E Rich é o projeto a solo de David Rich, vocalista que fez parte de bandas como Accept, Bangalore Choir, Tango Down e mais recentemente dos Bonfire. E terminamos esta primeira sequência com o álbum Sinister dos irmãos Apici, Zini e Carmine, dois irmãos bateristas, e do álbum Sinister ficamos com a música Danger. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um hard rock mais melódico, um hard rock mais em tom da AOR. E vamos iniciar a sequência com os australianos de Radio Sun. E do álbum Unstoppable vamos ficar com a música Tonight's the Night. Para vocês, de Radio Sun, Tonight's the Night. Tonight's the night that we're going on. após The Radio Sun, ficamos com outra banda recente. Estou a falar-vos dos Iconic Eye, que em 2017 lançam o seu segundo álbum, o álbum Into the Light. E deste álbum ficamos com a música Am I the One? E vamos agora para a primeira sequência de baladas do nosso Riff Service. E vamos iniciar com uma banda que não é muito conhecida. Estou a falar-vos dos Innuendo e do álbum The Road Not Taken. Vamos ficar com a música Far Be It From Me. Para vocês, Innuendo, Far Be It From Me. I'm not afraid to die. that place between the northern lights and hell, where the angels fly and the spirits now fly. Still lying here beside me, will it ever be the same? Este é o podcast Reef Service. E nesta sequência de baladas, após Innuendo, ficamos com os Fiction 6. E do álbum Tall Dark Secrets, ficamos com a música Spirits Collide. E terminamos esta sequência de baladas com o primeiro lançamento dos Midnight City, o álbum Midnight City. E deste álbum ficamos com a música Everything You Meant To Me. E vamos sair de uma sequência de baladas para uma sequência de hard rock melódico, de AOR. E vamos iniciar esta sequência com os brasileiros Adelaide, que em 2017 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Flying High. E se gostam de uma banda que apresenta um hard rock melódico com um som de teclados muito bem feito, com a guitarra com o peso certo do AOR, não percam os Adelaide. E do álbum Flying High vamos ficar com a música Heroes. Para vocês, Adelaide, Heroes. Nesta sequência de bandas de hard rock melódico que em 2017 lançam o seu primeiro álbum, após Adelaide, ficamos com os suecos Code Red, e do álbum Incendiary ficamos com a música Heat of the Night, e terminamos esta sequência com os franceses Devoid, E do álbum Cup of Tears ficamos com a música Mind Keeper. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um hard rock mais puro e duro e em alguns momentos até a um hard and heavy. E vamos iniciar com a banda Madam X, banda que nos anos 80 lançou o seu primeiro álbum e teve um enorme ato, e apenas em 2017, com o regresso da formação original, lançou o seu segundo álbum. E quem são os Madam X? Madam X é a banda que conta com as duas irmãs Petrucci, Maxine e Roxy. Roxy foi baterista de Vixen. Conta também com Brad Kaiser e Chris Dolliver. E do álbum Monstrosity, vamos ficar com a música The Rise. Para vocês, Madam X, The Rise. Após Mad Max, ficamos com os germânicos Pink Cream 69. Esta banda já veterana lançou o álbum Headstrong. E deste álbum ficamos com a música Unite and Divide. E terminamos esta sequência com um supergrupo. Supergrupo que conta com Klaus Lessmann, Michael Voss, Robbie Bobble, Axel Cruz e Francis Buchholz. Estou a falar-vos dos Phantom 5. E do álbum Play to Win, ficamos com a música Phantom Child. E vamos agora para uma nova sequência de baladas. E se na primeira sequência de baladas tivemos bandas mais desconhecidas, desta vez vamos ter três nomes que são mais conhecidos por quem está a par do que se passa no mundo do hard rock. E vamos iniciar com aquela que é provavelmente a menos conhecida destas três. Estou a falar-vos dos germânicos Cadavar. E do álbum Rough Times, vamos ficar com a música The Lost Child. Para vocês, Cadavar, The Lost Child.

looking through the eyes of time. It was only just yesterday. We were together every day and night, hand in hand. All the confusion that would come our way, we never had to deal our hands alone. Easier to understand. Music was the common ground. All the melodies that sang the keys to life. It was all we needed to believe. It was something that could never leave. Ever. Never. Life decided to get in the way. As we slipped into the world of distant friends. Though I never thought that we would part, I knew in time our shadows would embrace. We'd find a higher ground again. Now I'm Este é o podcast Reef Service e após Cadavar ficamos com os suecos Europe, que em 2017 lançam o álbum Walk the Earth, e deste álbum ficamos com a música Wolves, e terminamos esta sequência de baladas com o regresso de Jeff Scott Soto a solo. Estou a falar-vos do álbum Retribution, e deste álbum ficamos com a música Song for Joey. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três nomes que têm influência de Southern Rock e de Blues. E vamos iniciar com os norte-americanos Hogjaw, e do álbum Way Down Yonder vamos ficar com a música Never Surrender. Para vocês, Hogjaw, Never Surrender. We'll be right back. Após Hog Jaw, ficamos com os brasileiros Honeymoon Disease, e do álbum Part Human, Mostly Beast, ficamos com a música Calling You. E terminamos esta sequência com uma banda que já teve a honra de ser banda de abertura de nomes como Guns N' Roses e AC/DC. Estou a falar-vos de Tyler Bryant and the Shakedown. E do álbum Tyler Bryant and the Shakedown ficamos com a música Aftershock. E vamos agora para a última sequência deste nosso Riff Service e vamos voltar a um hard rock mais puro e duro, mais ao estilo dos anos 80. E vamos iniciar com Bigfoot, que em 2017 lançam o seu primeiro álbum, o homónimo Bigfoot. Para vocês, Bigfoot Freak Show. The pictures in my mind that make me feel alive. Just a story, but no one ever told me the dreams could come to life. I'm shaking the hand. Don't deeper meaning. See through it all. I define, don't wanna let you die down. You don't give up easily. Keep on pushing. Com Hell in the Club que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Bigfoot e a música Freak Show. Continuamos com a banda de Adrian Vandenberg, a banda Vandenberg's Moon Kings, e do álbum MK2 ficamos com a música The Fire. E terminamos com um dos grandes lançamentos de 2017. Estou a falar-vos do álbum See You on the Dark Side, álbum dos Hell in the Club. E deste álbum ficamos com a música Houston, We've Got No Money. E é com esta música que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos os desejos de uma ótima semana e deixo-vos também um forte abraço. Este é o podcast Riff Service. Eu sou Gabriel Souza. Rock on! that smile. Take a seat, enjoy the journey. Just relax, I'll lead you.